Cê não tá entendendo, minha saudade não é de você, é de alguém que você já foi. Você mudou demais, olha quanta diferença entre o seu antes e o seu depois. Do que adianta ter um coração de multidão e viver só? Demorou pra perceber que eu era o seu melhor. Eu era o seu melhor. Meu amor, ex-amor, até te esperei, mas você demorou. Deixou alguém cuidar do que cê não cuidou. Não era amor se não tem mais a gente. Meu amor, ex-amor, até te esperei, mas você demorou. Deixou alguém cuidar do que cê não cuidou. Você pediu pra me perder pra sempre. Tá entendendo? A minha saudade não é de você, é de alguém que você já foi. Você mudou demais, e olha quanta diferença entre o seu antes e o seu depois. Do que adianta ter um coração de multidão e viver só? Demorou pra perceber que eu era o seu melhor.